eu quero te amar. Tu respondes, um silêncio que diz mais. Eu te peço um pouquinho de você. Já não posso ficar longe do teu coração. Passear no parque, um jantar feito por mim, buquê de flores pra mostrar que eu tô afim. E a verdade é que eu te amo demais. Não tem por que ficarmos longe assim. Na minha idade eu já cansei de brincar. Quero te ter aqui, vem logo pra cá. Jardim florindo, pedacinho do céu. Mas na verdade é que eu te quero demais. Não há palavras que te expressem em mim. É uma cidade toda luz, toda cor. Só falta agora estarmos juntos, amor. Nunca mais vou te deixar. Tu respondes.